175, nova autorização do procedimento, estamos estabilizados. Autorizado o procedimento, X-Ray, passarei estabilizado 759. Salvador, um bom dia, TAN 3. 153, autorização Galeão. Bom dia, autorizado o Galeão conforme rota do plano, nível 360. Saída da Euleda. Controle 120.8, estou vindo no 8.95, transponder 5146. Autorizado para Galeão, via da Euleda e Rumi. 208 no controle, 1895 é a torre. Responda 5146 ao TAN 3153, função 10. Sim, chamo pronto para o funcionamento depois. Chama lá. Azul 4040, autorizado, chamo para acessar. Estabilizado, 759. Entre passador na completa sinal, chame torre na frequência 118, decimal 95. 18.95, fechado. Adiante. Puca, transição Caju. Salvador, é o TAN 3890, bom dia. TAN 3890, solo Salvador, bom dia. Poderia informar a saída provável para Recife, seria Conde? Puca, transição Caju. Ok, obrigado. Habita 6570, unificação via chegada maridíssima 3050, ajuste altímetro 0012. Rota do plano. Nível de voo 330. Saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5157. Dado 330 para Recife. Saída Puca, transição Caju. 5157 é o transponder, 120 decimal 8 é o controle. TAN 3890, bom, obrigado. Correto. Salvador, voo 1093, stabilizer. Roger, complete proceed com Al Tower 18.95. Tower 118, this is 095, go 1093. Auto Tower, go 1093 on final runway 10. Go 1093, continue your approach, stand by for clearance to land. Anyway, go 1093. Solo 759, solo aos 47, livre à direita, solo 121, décima 1. 21, bom dia. Solo Salvador, bom dia, ano 759, livrando na Foxtrot. Bom dia, autorizado táxi via Alfa até antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, no 759. Para táxi azul 4040, com a 295, autonomia 0253, alterna Serra Brasco Lima. Autorizado táxi via Indy Alfa, seu ponto de espera da 10. Via Indy Alfa, ponto de espera da 10, azul 4040. Pela transferência. No ponto de espera transferência. Bom dia. No ponto de espera transferência. 4.7. Estou em Salvador, azul 4040, ponto de espera da 10 Pro. Azul 4040, ali mantém 10. Ali mantém 10, azul 4040. Azul 1093, on the ground at 49, vacate to the right, call ground 121.1. Turn up to the right, 121.1, 1093. Antes da Juliette no 759. Voo no 759, aguarde para ingresso. Aguardando. Salvador Brown, good morning. Voo 1093, getting up. Voo 1093. Taxi straight ahead. Maintain position before Juliet, you are number 2. Roger, procedure. Vertex 2 Alpha to Juliet. This holy position before Juliet, don't you know? Okay, hold short. Down to 150, we have 4970, is qualquer identification? via Mare Rival Cine until via level 050 Cine 7012. Roger, Mare Rival, down to 050 Cine 7012, request with the flight heading, stop at your section. 9, autorizado ingresso, portão 01. Autorizado 01, 759. 099-9970, fly heading top descent. Azul 4040, decolado 52, controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado. Fácil, good morning, Azul 4040, out of 1000 now. Departure, good morning, Azul 4040, out of 1100. Person, 2DS, position 0, 1013. É 1208, tem ninguém respondendo lá. Test 2, gate number 4, 1013. Foi da saída, 1013, obrigado. Talvez se eu chamei em inglês lá, vou ver. Novamente chamar o controle. Vou tentar abrir, obrigado. TAN 3153, portão 10. Autorizado, chamo o tráfego táxi. Camarada. 3601 Arbor. Climb level 360 on Arbor departure. Azul 4040. Se mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro 1012 e vamos ficar ligado.

Azul 4040, call receive center, 128.8, if unable, 135.3. Center. Azul 4040. Pois bem, estacionamento 3517. 3517. Porção 09, aguarde. Certo. 3153, tem 156, até na Campinas, 3:50. Autorizado TART via Indy Alpha até o ponto de espera da pista 10, bom dia. Indy Alpha, ponto de espera 18, por favor. TAM 3517, assim que o Airbus da companhia passar sua cauda, autorizado pushback, chama pronto TART. Assim que o colega passar, autorizado chama TART 3517. Establish on the localizer, 0990. Roger. Passing Duna, complete proceed to Technol Tower, 118.95. 118.95, thank you. Other Tower, good day to 0990-70. 9970, required auto marker. Roger. Alça 6570, solo 03, livra direita, solo 121, decimal 1. Livra direita, solo 21, decimal 1. Salve Salvador, bom dia, essa cargo 6570, livra na escuta. 1211. Salvador, Bom dia, San Cargo 6570, Libra na escuta. Bom dia, autorizado táxi, Alfa Kilo Parte 3, ABC 6570. Alfa Kilo Parte 3, 6570. Alpha Marcus, 09970. 09970, clear to land runway 10, wind calm, QNH 1012. Roger, clear to land 3153, bom dia. A linha aí mantém 1-0. A linha mantém 1-0. Para o táxi 6597, com 133. 3:15, Ribeirão. 133, 3:15, Ribeirão, táxi autorizado, faixa principal linha, ponto de espera da 0, chama 118, 95, PNH 1003. 13, 18, 95, Índia e Pátio, e Índia e Brown. Brown, 0997, Rony Rodrigues. 09970, Alpha Kilo A from 3. Alpha Kilo N A from 3, 09970. Na 3153, vento 070 graus, 03 norte, autorizada a decolagem 1-0. Decolagem 1-0, 3153, ok. 2153, decolada 09, controle 120, décima 8, morro. 208, informa pássaro, sob aviso. Gente, o TAM 3153. Poderia confirmar aproximadamente ele perto de que táxi foi? Próximo a Delta e Eco. Grato, 3153, morro. Controle TAM 3153, 3.500 na segunda. 3153, bom dia, está em contato radar, subindo para o 360, após 2.000 pés, voa Leda. Após 2.000 pés, voa Leda, tá, 3153. Pássaro sobre a pista, aguarda a revisão. Bem. Não pode manter alinhado, de qualquer forma? Tem posição, 3597. Gráfico Salvador, bom dia. Xanair 6211, tem informação pelo, autorização para o Galeão, por gentileza. Gente, é 6211. Mas, Silvio, 6211. Pronto, cópia, né? 2-1-1. Autorizado Galeão 360, Offer November 857, decola, pistão 0, primeira curva direita, Dael, Leda, Irumi, controle 1208, acena 5170. Gente, autorizado então Galeão 360, quando rota do plano, decola da 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda, Irumi, posa para November 857 até Moussul, 208, controle 5150, transponder ao Xanair 621. Confirma transponder. 5150. 621 no cotejamento correto, chama push. 621. Salvador, Alta 3890, posição 612, pushback em treinamento. Autorizado, Trilatera 0, chama táxi. Livre, Alta 3890, no 612. 0369, para o estacionamento na mesa. 03 autorizado, 4069, no ataque. Autorizado, vou comprar o ataque, para o estacionamento. Bruno 53, chama o centro Recife na frequência 133325, alternativa 25, decimal 1. 3325, agora boa. Autonomia 1350? Confirma. 3890 para sair do táxi, ponto de espera da 90, seguindo o Embraer da Azul. Ponto de espera da 90, chama 1118, não. Tem legal, 1013. 1093 para seguir a Azul, ponto de espera da 90, tá? 3290. Formação Kilo na posição 1-1. 1-865, bom dia, autorizado Brasília, 360, uppers 1-1-7, decola da 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, 1-2-0-8, acionando a 5-4-0-4. Brasília 360, uppers 1-1-7, 1-0 direita, perdeu Arbor, Elefa, 208, 5-4-0-4, formará quando pronto, não no 1. Ciente, 965. Solo Azul 4069, para o Tati, 1-2, autonomia 4 horas, alternativa Ribeirão Preto. Alternativa é Ribeirão Preto? 4069, Azul, direita via Índia, ponto de espera da 10, 1-1-8-9-5, que é legal, 10-1-3. Claro, 1-3, direita, ponto de espera da 10-4-0-9-0. Falou, bom dia, 963, autorização Salvador, 380, ciente daquilo. 963 para o Galeão, 360 autorizado, per November 857, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irumi. Controle 1208, aciona 5175. Zero autorizado, conforme rota do ponto de voo, apenas levou 857. Pessoal da cabeceira 1-0, curva direita, Dael, Leda, Iru. 1208, controle de saída, 5175, transformando 9663. 9663, procedimento correto, chama puxa. Vamos lá. Salvador, bom dia, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0-9, 4-0- Azul 4069, bom dia, mantenha o ponto de espera, guardando a soltura de fogos devido a pássaros no setor de decolagem da pistona zero. Salvador, chegando na 6225, autorização de tráfego 380 Brasília. 6225, bom dia, Soluno 211. 6225, da última autorização Brasília 380. 6225 Brasília 380, autorizado, Soluno 7, decora da pista 10, primeira curva direita, saída Arbora, Elefa, 1208, aciona 5405. Brasília 380, decola Luna 0, Água Elefa, Pedro Luna 7, 208, controle 5405, ao transponder, Oxenar, 625. 25, decola Luna 0, primeira curva direita. Aconteceu, primeira direita. Sim, chão, puxa. Puta aí. Apenas aguardando a soltura de fogos, acredito que no máximo 5 minutos, até a partir de agora. Papá Romeu, Romeu Lima para Lapa, uma centena, qual a radial ideal de saída? 288. Decola para Lapa, uma centena, decolando 197, vendo a curva esquerda na Momo direto. Controle 120, vestima 8, acena 5462. Afirma, Papá Triplo Romeu Lima. Serra Bravo, Lima Papá, uma centena autorizada. Decola da 17, primeira curva esquerda, sai da Momo, após direto. Controle, 1208, aciona 5462. Papá Triplo Romeu Lima, modifica a saída, decolada 17, primeira curva direita na Arbor. Autorizado, chama táxi. Levanta para o táxi, 629. Só bate pro Romeu Lima, confirma o pátio PLB. Uma torre agora, 1895, acionamento de táxi. Estacionamento 1963, posição 7. 1963, 07 autorizado, chama táxi. Chamando para o táxi, 963. 3517, vento 030 graus, X02 norte, autorizado a decolagem no 0. Teve decolagem no 03597. Azul 4069 ali, hein? Mantenho no zero. Mantenho no zero, 4069. Procera 2733, posto seguro, pronto, cópia. Autorizado, posto seguro, uma centena, decola da pista 10, primeira curva direita na saída Coral, Golf 677. Controle 1208, aciona 5171. Despejamento correto no pátio militar, livre acionamento, chamado para o táxi 118-95. Quando 7 decolar 228, controle 120, versão 8, voo 208, cara. Aliado, pronto. 4069, vento 020 graus, X02 nós, autorizado a decolagem no zero. Iniciando no zero, do táxi 069. Verifica no 7, contato radar, tudo para o 360, voe e Alefa. Alefa 360, 35 no 7. 3890, bom dia, alinha e mantém, cabeceira no zero. Alinha e mantém no zero, tá, pessoal, pronto. Boi Alefa. Quando o Alefa da presente 3597. Bom Salvador, bom dia, Azul Alfa, X-Ray Fox. Azul Alfa, X-Ray Fox, prossiga. Bom dia, senhora Alfa, X-Ray Fox, está no pátio 3. Posição 4 Lima, solicita reboque para a posição 3 do pátio principal. Autorizado inicial, reboque, chama para ingresso no pátio principal. Afirmativo então, iniciando o reboque, chamará para ingresso ao pátio principal Alfa X-Ray Fox 3. Boa 963, autorizado táxi via pátio principal Índia, ponto de espera da 01, 1895. Quem negar, 1-0 no 3. Salvador, bom dia, hoje é 6225, pronto, estiver na minha posição 2. 6225, portão 2, aguarda, puxa. Pronto, Chanel 6211, estamos com 160 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Campinas. Gente, 6211, aguarda a posição, como número 2, seguindo a aeronave da Golf, já iniciou táxi. Assim que ela passar via Juliette, prossegue até o ponto de espera da 10, quando lá 11895, que é negar 10 no 3. Sim, pega a aeronave da Golf, quando espera a torre 295, 2. vento 070 graus, 02 nós, está autorizado a decolagem 10. Decolagem da 3290. Salvador Gol, no 865 para 11, pushback acionamento. Pra... Portão 11 autorizado, no 865 chama ataque. Autorizado é reportar ataque. 6225, portão 02. Assim que o Boeing da Gol e o Airbus da Avianca passarem em retaguarda, pushback autorizado, chama ataque. ao solo. Siga, Ocean 6225. Assim que a aeronave da companhia passar a retaguarda, autorizado para o pushback, chama ataque. Após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, autorizado para o pushback, você não vai chamar ataque, Ocean 6225. Trolho 120, decimal 8, um voo. 120, decimal 8, bom dia, está 3210. Trolho 963, bom dia, próximo ponto espera, próximo. 963, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 080 graus, 02 nós. Alinha e decola da 10, 963. Força 92, o Força Aérea 27, o Força Militar na Força Tática. Força Aérea 2733, bom dia, no Pátio Militar, confirme para o B. 03 a bordo, autonomia de Batalha de Meia. Força Aérea 2733. Autorizado táxi, reporta para ingresso na Taxi Hotel. Ajuste no 03. Oxalé 6211, bom dia. Alinha e mantém cabeceira 10. Alinha mantém 10, Oxalé 6211. Oxalé 6211, informe que devido ao tráfego que está decolando na frente, devido ao mesmo perfil de saída, mesmo destino e mesmo nível, irá permanecer 5 minutos. Confirma se tem intenções de acender para o nível 340. Pode ser o 340, a intenção seria de repente até o 380 posteriormente. Se fosse um nível que iria cruzar o tráfego da frente, teria que aguardar 5 minutos da mesma forma. Teria intenções de acender para o 340? Não, 340 sem problema. Estou coordenando com o centro 6211, mantenha a cabeceira. Eu mantenho alinhado 6211. Bona 963, decolada 34, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom, obrigado. Informa que vai para o 380, bom, 0063. Confirma, solicita 380? Afirmativo. Gente, 1963.